agora é banda Fast Pop. precisa jogar. Mas se fecho os olhos, te imagino no ar. Talvez pareça uma cena de Hollywood. Se está pensando nisso, por favor, não se ilude. Eu só quero uma noite de amor, com as outras, só mais um que passou. Mas eu vou a porta fechar. Se eu tivesse sete vidas, meu amor. Fast Pop. A banda Fast Pop. Ô, paixão! Paguei a conta do bar com o dinheiro do aluguel mais uma vez. E que o senhor quer me despejar, tô atrasando mais um mês. A culpa é do meu ex, que tá doendo tudo que ele fez comigo. Fica tranquilo que eu não vou dar prejuízo. Devo, não negue, pago quando melhorar. E tudo que eu bebo, 10% é do garçom, só um. Nesse hoje eu duvido. Eu duvido. O final dessa história eu sei onde vai dar. Limpando você da minha vida. Eu tô limpando, vem tu limpar. Paz. Banda Fast Pop. Só quem tá apaixonado vai dançar assim, hein? Eu tava certo de que o amor era pros outros, não era pra mim. Um cara esperto, fechado no meu canto, só vivia assim. Entre uma boca e outra, uma dose e outra, toda madrugada, nessa vida louca, me passou pela cabeça me apaixonar. Eu me esbarrei em seu olhar, tropecei no seu beijo, fluindo seu o seu que minha língua. Foi na ponta do queixo, mas sentou de jeito, né? Eu na sua vida. Pensa, explica como é que a gente fica. Eu me esbarrei em seu olhar, tropecei no seu beijo, fluindo seu o seu que minha língua. Foi na ponta do queixo, mas sentou de jeito, né? Eu na sua vida. Pensa, explica como é que a gente fica. Como é que a gente fica. Entre uma boca e outra, uma dose e outra, toda madrugada, nessa vida louca, nem passou pela cabeça. Os primos de atitude, é nóis. Eu me esbarrei de seu olhar, tropecei no seu peito, tô lendo seu urso, eu queimei a língua. Foi a ponta do queixo, mas sentou de jeito, olha eu na sua vida. Pensa, explica, como é que a gente fica. Eu me esbarrei de seu olhar, tropecei no seu peito, tô lendo seu urso, eu queimei a língua. Foi a ponta do queixo, mas sentou de jeito, olha eu na sua vida. Pensa, explica, como é que a gente fica. Como é que a gente fica. Yeah. hoje é seu. E nem precisa rimar, o nosso santo bateu. O dono da sua vida sou eu. Tudo que é meu hoje é seu. E nem precisa rimar. Eu sei que tô parado nesse posto há mais de uma hora. Minha atitude é sua, ainda mais escute agora. Eu marquei com ela aqui. Espere mais um pouco que ela deve estar chegando aí. E pensando bem, eu tô achando que ela nem vem. Eu só tenho essa vontade de ser tudo que eu tinha pra gastar com ela. Este olhar fascinante, cheio de tanta essa dor passaria. Já que não me olha, só me resta lamentar por não ter o seu amor, por não ter o seu olhar. Todo especial, meu amigo Zeca Melo, parceiro João Batista, ao vivo conosco aqui, Zé Antônio. Um abraço especial, meu amigo Emílio Barroso. Escondida parece. especial, meu amigo Paulo. Sujé, meu compadre Bidu, ao vivo pra você. E recordando: Banda Fest Pop. Banda Fest Pop. Agora recordo, todo em silêncio. Faltou coragem, não pude falar. Mas eu te amo. Agradecer meu parceiro, nosso patrão aqui, grande empresário aqui da banda Fast Pop, muito querido aqui no Rio Turema. Rapaziada, curtiu e dançou, com certeza a gente só tem a agradecer, né, parceiro? Valeu, valeu, valeu, meu irmão aí. A gente fica muito feliz com esse público humilde aí. Poxa, é uma emoção imensa aí. Mas vale a pena a gente estar junto aí, né, meu irmão? Obrigado aí. Banda Fast Pop, a número 1, a original. Mais um sucesso! Levanta a peste e assumido. Meu cavalo manque também vou. Aqui nesse samba trago show pra você. Só pra você. No ritmo brega, o povo dança. Praia na piscina, no balcão, no bar. No clube, na piscina, em qualquer lugar eu vou. Dançando brega eu vou. Fast Pop, aqui é emoção do início ao fim.